Pelo menos eu acho que sim. Mas eu finjo que nem ligo. Porque ela já tem um namorado legal, descolado, tranquilo e astral, que é até meu amigo. Sim, ela sabe, eu também tenho alguém a quem chamo feliz, o meu bem, que está sempre comigo. Não, eu não vou bagunçar minha paz, nem a dela e a do seu rapaz. Mas viver é um perigo, afinal, somos ambos casados, amamos nossos namorados, isso não dá pra mentir. Afinal, nós não somos sacanas, somos gente bacana, somos seres do bem. Mas que eu queria só um pouquinho, eu queria assim pra ver, eu queria. Mas vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá. Ela tem uma queda por mim, pelo menos eu acho que sim. Mas eu finjo que nem ligo, porque ela já tem um namorado legal, descolado, tranquilo e astral, que é até meu amigo. Que situação. Sim, ela sabe, eu também tenho alguém a quem chamo feliz, meu bem, que está sempre comigo. Não, não, não, eu não vou bagunçar minha paz, nem a dela e a do seu rapaz. Mas viver é um perigo, afinal, somos ambos casados, amamos nossos namorados, pra mentir. Afinal, nós não somos sacanas, somos gente bacana, somos seres do bem. Mas que eu queria só um pouquinho, eu queria assim pra ver, eu queria. Mas vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá. Ei, ei, ei, ei. Então, quando às vezes a gente se vê, eu disfarço meu louco querer, e ela finge que nem imagina. Imagina, que nem imagina. Quando eu ouvi a voz dessa minha convidada pela primeira vez, eu fiquei impressionadíssimo. E depois nós fizemos um projeto juntos, convidados pelo Nelson Motta, e eu descobri que ela era minha fã. mas eu sou fã dela há muito mais tempo. Roberta Sá.